Este é o seu caderno de revisão final para a disciplina de Ética e Direitos Humanos, consolidado especificamente para o perfil da banca Consulplan e focado no cargo de Guarda Municipal de Manaus. 1. Resumo de véspera, estratégico. Fundamentos e do DH, 1948. A proteção internacional dos direitos humanos fundamenta-se na dignidade inerente à pessoa humana, sendo uma proteção complementar e coadjuvante à proteção interna. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, do DH, estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. É um ideal comum a ser atingido por todos os povos, surgindo como resposta aos atos de barbárie do século XX. Lembre-se, a do DH não é um tratado, mas uma resolução que proclama direitos inalienáveis, proibindo a escravidão, a tortura e a prisão arbitrária. Sistema Interamericano, Pacto de São José. Promulgado no Brasil pelo Decreto 678/1992, a Convenção Americana foca em direitos civis e políticos. O direito à vida deve ser protegido em geral, desde o momento da concepção. Sobre a pena de morte, não pode ser restabelecida onde foi abolida. Não se aplica a menores de 18 anos, maiores de 70 anos ou mulheres grávidas. A integridade pessoal é física, psíquica e moral, sendo a pena intransferível, não passa do delinquente. Prisão por dívida é proibida, exceto por inadimplimento de obrigação alimentar. Igualdade racial e proteção do idoso. O Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, define a população negra como o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. As ações afirmativas são programas especiais para corrigir desigualdades históricas. Já a Lei 7.716 define crimes de racismo, como obstar acesso a cargo público ou promoção funcional por preconceito. No Estatuto do Idoso, Lei 10.741, considera-se idosa a pessoa com 60 anos ou mais. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso escolher o prestador. Crimes graves incluem o abandono em hospitais e a apropriação de rendimentos do idoso. Ética Municipal, Manaus, Decreto 6.153/2025. O Código de Ética aplica-se a todo agente público, mesmo sem remuneração, do Poder Executivo Municipal. Diferencie os assédios. O moral envolve humilhação repetitiva. O sexual exige natureza libidonosa contra a vontade. O virtual utiliza tecnologias para perseguir ou intimidar. Conflito de interesses envolve ganho próprio ou de parentes até o terceiro grau. As sanções éticas são advertência verbal ou repressão. A aplicação de uma repressão ou mais de uma advertência no mesmo período de avaliação caracteriza violação grave. 2. Conceitos-chave para memorização. Agente público, ética municipal. Todo aquele que exerça mandato, cargo, emprego ou função, mesmo transitoriamente ou sem remuneração. Assédio virtual. Uso de redes sociais ou aplicativos para ofender, hostilizar ou perseguir, invadindo a esfera de intimidade. Informação privilegiada. Assuntos sigilosos conhecidos em virtude da função que o servidor deve resguardar. Genocídio. Atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Discriminação racial. Toda distinção, exclusão ou restrição baseada em raça ou cor que anule direitos. Desigualdade racial. Situação injustificada de diferenciação no acesso a serviços e bens. Ações afirmativas. Medidas especiais adotadas pelo Estado ou iniciativa privada para a correção de desigualdades raciais. 3. Quadro normativo. Tratados, decretos e leis. Do DH. 1948, documento internacional que serve de ideal comum para a proteção dos direitos fundamentais. Convenção para a Prevenção do Genocídio, 1948, define o genocídio como crime contra o direito internacional, em tempo de paz ou guerra. Pacto de San José, Decreto 678/1992, convenção americana que estabelece deveres dos estados e direitos protegidos no continente. Declaração de Pequim, 1995, focada na igualdade, desenvolvimento e paz para todas as mulheres. Lei 7.716/1989 define os crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Lei 10.741/2003, Estatuto do Idoso, regula direitos das pessoas com 60 anos ou mais. Lei 12.288/2010, Igualdade Racial, garante a efetivação da igualdade de oportunidades à população negra. Decreto Municipal 6.153/2025, institui o Código de Conduta Ética do Agente Público em Manaus. 4. Lista de artigos e pontos literais para decorar. Pacto de San José, artigo 4.5. Proibição de pena de morte para menores de 18 anos, maiores de 70 anos e mulheres grávidas. Pacto de San José, artigo 5.4. Obrigatoriedade de processados ficarem separados dos condenados. Pacto de San José, artigo 27.2. Direitos que não podem ser suspensos em emergências: vida, integridade, nome, nacionalidade, família, direitos políticos, etc. Do DH, artigo 1. Todos nascem livres e iguais em dignidade, devem agir com espírito de fraternidade. Estatuto do Idoso, artigo 12. A obrigação alimentar do idoso é solidária. Estatuto da Igualdade Racial, artigo 11. Obrigatoriedade do estudo da história. 4. Lista de artigos e pontos literais para decorar. Pacto de San José, artigo 4.5. Proibição de pena de morte para menores de 18 anos, maiores de 70 anos e mulheres grávidas. Pacto de San José, artigo 5.4. Obrigatoriedade de processados ficarem separados dos condenados. Pacto de San José, artigo 27.2. Direitos que não podem ser suspensos em emergências: vida, integridade, nome, nacionalidade, família, direitos políticos, etc. Do DH, artigo 1. Todos nascem livres e iguais em dignidade, devem agir com espírito de fraternidade. Estatuto do Idoso, artigo 12. A obrigação alimentar do idoso é solidária. Estatuto da Igualdade Racial, artigo 11. Obrigatoriedade do estudo da história da África e da população negra no ensino fundamental e médio. Código de Ética de Manaus, artigo 31. As únicas sanções éticas são advertência verbal ou repressão. Código de Ética de Manaus, artigo 39. O prazo prescricional para apurar falta ética é de 2 anos. 5. Checklist final de revisão. Revisitou a definição de genocídio e seus atos puníveis: assassinato, impedir nascimentos, transferência de menores. Memorizou o rol de direitos inalienáveis ou não suspensíveis do Pacto de San José? Compreendeu a diferença entre assédio moral e sexual segundo o Decreto de Manaus? Sabe quais itens são considerados recursos públicos, incluindo a jornada de trabalho? Decorou as idades limite para restrições da pena de morte, 18 e 70 anos? Identificou a obrigatoriedade de denunciar maus tratos ao idoso, profissionais de saúde e cidadãos? Revisou as sanções éticas e o que caracteriza uma violação grave no município? Checou a solidariedade alimentar do idoso?